a vitória do amor. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Irmãos, a Bíblia nos diz para sermos prudentes e vigilantes sobre o inimigo, e jamais brincarmos com as trevas, embora também nos ordena temermos somente a Deus, e nos sujeitarmos somente a Deus. Mas preste atenção na tremenda obra maravilhosa que Jesus fez por nós. No princípio, ainda na eternidade, o inimigo, por pura vaidade e desejo de grandeza, caluniou o nosso eterno e todo-poderoso Pai da Luz, dizendo que ele não era procedente, leal e digno, e então se rebelou contra os céus, levando consigo, numa infeliz sublevação, a terça parte dos anjos. Quando o homem foi criado, o querubim rebelde fez a mesma calúnia contra o bendito Pai diante de Adão, levando este a pecar. Contudo, Deus é sábio e providente, e ele, cheio de amor, decretou um plano de salvação para o mundo, nos enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Isaías 14:13. A causa da nossa salvação foi o amor de Deus, mas ele, de alguma forma, aceitou o insano desafio do ser caído, e entregando o seu Filho, a Jesus, por amor ao mundo, para ser morto, pelas mãos dos pecadores. E fazendo assim, deixou os seus e toda a criação saberem o que significaria Deus ser morto, que era o vil desejo e a ânsia inveterada do inimigo. Após viver a vida mais justa e perfeita que jamais poderá existir, e nos dar testemunho da verdade, Jesus, o Deus Filho e exata imagem do próprio Pai eternamente unido com o Pai em uma só existência, entregou a sua vida para satisfazer a justiça divina, que era contra nós pecadores, nos salvar dos nossos pecados e nos trazer a salvação. Quando o Senhor se colocou em nosso lugar, levantado vergonhosamente sobre uma maldita cruz, Deus derramou a sua justa ira, que era contra nós, sobre o seu inocente Filho, que sofreu em nosso nome, submisso e obediente até o fim, até pagar o tenebroso preço dos pecados de todo o mundo, derramando seu precioso sangue inocente para satisfazer a justiça de Deus, para nos purificar das nossas rebeldias e transgressões, nos livrar da morte eterna e nos redimir novamente para as mãos do onipotente Pai. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Através do seu amado Filho, Deus nos deu a salvação e demonstrou diante de toda a criação que significava fantasiosa a reclamação e a razão do inimigo. Quando Jesus sofreu o castigo do juízo de Deus e morreu pelos nossos pecados, ele pagou a nossa injustificável ofensa e dívida das nossas incredulidades, assassínios e sujeiras, e, por causa da sua vida justa, nos fez inocentes diante da justiça do Criador, sem nós existir a fé, por causa da sua submissão e obediência perfeita. Deus, através do seu Filho, demonstrou que ele é beneficente, auto-outorgado e auto-compartilhado para com todos, de maneira que ele compartilha do seu próprio ser e da sua própria vida dentro da vida de todos aqueles a quem ele concedeu o seu dom sublime, e nele não há nenhum traço de desprezo, individualismo ou egoísmo, como o inimigo sordidamente o acusou. Ele demonstrou que ele ama todos tanto quanto a sua própria vida, se possível fora ele morrer, e tanto quanto a sua própria existência, se possível fora ele deixar de existir, se tão somente o reconhecerem o mínimo de todos os possíveis, que ele é o Deus único e verdadeiro, o fiel e justo Pai protetor de todos, digno de toda honra e glória, provedor, governante e sustentador de todas as coisas. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Quando Jesus morreu por nós, o eterno e imutável amor de Deus por todos foi provado para sempre, pois nos entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, provou para sempre que ele é bom, fiel e justo, e não nos nega absolutamente nada de tudo o que nós precisamos ou viermos a precisar. Se Deus quisesse ter destruído o homem, que havia pecado perversamente, mesmo assim ele teria sido fiel e justo, pois o homem deu seu livre voto de fé contra a dignidade do Pai Eterno, de livre vontade de forma terminante. Mas Deus é grandioso, e cheio de graça, e cheio de bondade e amor para com todos, poderosíssimo para salvar e prodigioso em maravilhas, e foi da sua bendita vontade nos providenciar uma salvação, através de Cristo. O Filho de Deus é o tudo de Deus, e Deus nos deu seu tudo por amor de nós, e nos provou que ele não nos nega nada, se tão somente nos arrependermos e aceitarmos a oferta do seu amor, através da fé. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. O inimigo se levantou contra o justo governo, e contra a verdade e a fidelidade de Deus, e por se levantar contra o Todo-Poderoso, foi desbaratado, vencido e derrubado dos céus, e Deus, afinal, derrotou completamente o seu rebelde desafio na terra, entregando o seu único filho para ser morto, por amor aos homens e no lugar deles, que foi exatamente como se ele entregasse a sua própria vida, e se entregasse a si mesmo, para que viesse à existência a possibilidade do nosso perdão, justificação e salvação, através da fé, demonstrando para sempre diante de todos a prova da verdade da sua eterna justiça e do seu amor imutável que são desde todos sempre e que duram para sempre em todos os reinos da eternidade e da criação. E porque o Filho venceu, ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar, nos regenerar e nos dar a sua vitória. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 13:26. Em Cristo, o nosso inimigo foi desmascarado, desvendado e vencido para sempre, e a sua razão e reivindicação contra nós foram desfeitos da forma mais completa e irreversível que poderiam existir para sempre, pois o Filho de Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, venceu e ressuscitou, se tão somente o recebermos, através da fé, renunciando os nossos pecados e nos convertendo para a luz. Cristo, por causa do sacrifício da sua vida justa e perfeita, cumpriu a justiça de Deus a nosso favor, e também julgou e condenou, de forma permanente, a acusação do dominador da iniquidade contra nós. Se confessarmos a verdade da vitória do Filho de Deus e do amor do Pai, nos voltarmos para a luz e crermos em tudo aquilo que Ele fez por nós, seremos perdoados e salvos, receberemos o renascimento espiritual para a vida eterna, seremos transportados para o reino de Deus e já agora nenhuma condenação haverá para os que estão em Cristo, que andam em novidade de vida, saíram das trevas e ressuscitaram para a luz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. O Senhor, na sua morte e ressurreição, cancelou com o escrito da dívida que era contra nós, e por causa da sua vida perfeita e aprovada até o fim, nos deu a possibilidade de obtermos o completo perdão, reconciliação com o Pai e sermos transportados, desde hoje, para as dimensões do reino de Deus, que estará, já em vida, dentro de nós. É verdade que após recebermos a Cristo, deveremos entrar no caminho da salvação, pois receberemos uma carreira para completar e vencer. Teremos que enfrentar um combate de fé e permanecermos fiéis em todas as provas até o fim, para obtermos, após alcançarmos bom testemunho e glorificarmos a Deus, aprovação na luz e a prova da vida eterna. Mas todo aquele que está em Cristo é nova criatura, nascido de Deus em justiça e santidade, e porque nele está a semente da vida de Cristo, não pode mais ser julgado para condenação, e nele não pode haver mais nenhuma condenação, se ao menos sempre nos arrependermos e batalharmos perseverantes para prosseguir nos caminhos do Senhor, pois foi Cristo quem morreu por nós, venceu a morte e ressuscitou. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8:33-34. A nossa justiça agora não está mais em nós, por mais que devamos viver em santidade e obediência nos caminhos do Senhor. A nossa justiça está na vida imaculada e incorruptível de Cristo. Ele viveu a nossa vida da maneira que devíamos viver, e demonstrou como é uma vida perfeita, da maneira mais aprovada e agradável que poderia existir diante de Deus. O inimigo agora não pode mais nos acusar, embora ele sempre nos acuse, e muitas vezes recebe permissão para nos afligir em provações. Mas agora não estamos mais debaixo de condenação, desde que mantenhamos a fé e não nos desviemos de mantermos a verdade em nossos corações até o fim. Cristo é a nossa justiça, e ele derrotou a calúnia do acusador para sempre, diante dos anjos nos céus e diante de todos os homens na terra que se dispuserem a crer. Ele cumpriu todas as coisas, jamais cometeu qualquer falta ou pecado e venceu na fé e na justiça por todos nós, abrindo o caminho da salvação, pela sua própria vida, pelo qual poderemos adentrar e alcançar o reino de Deus, aprovação para a vida, pela paciência e pela fé no seu nome, segundo o seu fiel e incontestável testemunho da verdade de Deus sobre todos aqueles que creem. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,